Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, kraut rock e muito mais, todas as semanas por estes lados, com os druidas reunidos na clareira da floresta. E hoje vamos celebrar o Rock and Roll Circus dos Rolling Stones. O filme foi filmado a 11 de dezembro de 1968, infelizmente só iria ser mostrado ao grande público e transmitido na televisão quase duas décadas depois. Felizmente já saiu entretanto em DVD e também em álbum áudio, e hoje vamos então celebrar o Rock and Roll Circus dos Rolling Stones na mesma altura em que se assinala os 50 anos sobre a passagem do festival de Altamont, o pesadelo da geração hippie que aconteceu alguns meses depois do sonho do festival Woodstock. Mas vamos manter o sonho hippie vivo esta semana, com a celebração então do Rock and Roll Circus, que para além dos Rolling Stones também conta com atuações de Jethro Tull, The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull, John Lennon e Yoko Ono. Vamos ouvir quase todos os temas do Rock and Roll Circus dos Rolling Stones, o que foi filmado então pela BBC em 1968, ou 11 de dezembro de 1968, uma atuação ou várias atuações pensadas para promover o álbum Beggar's Banquet, que tinha saído há pouco tempo, e para isso mesmo os Rolling Stones contrataram o realizador Michael Lindsay Hogg, que já tinha feito alguns filmes promocionais para os Rolling Stones, viria mais tarde a fazer o documentário Let It Be dos Beatles, e foi ele que então filmou as várias atuações durante um único dia, a 11 de dezembro de 1968. Vamos começar o Rock and Roll Circus dos Rolling Stones com o Mick Jagger a introduzir a atuação de Jethro Tull, que se apresentam no Rock and Roll Circus com a faixa A Song for Jeffrey. São o Jethro Tull na atuação no Rock and Roll Circus na BBC em 1968. Welcome back, everybody, and the first of our delights for you tonight is the fantastic Jethro Tull! Thank you. see where I'm going. Oh, see where I'm going to. I don't want to. Now, ladies and gentlemen, dig the Who. Sound of intelligence. 1, 2, 3. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Little girl, whose crying can be heard all around the world. Stop your crying. Here comes Ivor, the dirty old sooty engine driver, to make you feel all right. My name is Ivor. I'm an engine driver. I know him well. I know why you feel blue. Just 'cause he's late. Smile for an old engine driver. me. Am I back in your arms? Away from all harm. It's like a dream to be with you again. Now believe that I'm with you. You and I must admit, I kissed a few and once did sit on either the engine driver's lap, and later with him had a nap. Duas músicas retiradas do Rock and Roll Circus dos Rolling Stones de 1968. Primeiro, A Song for Jeffrey, de Jethro Tull. E, entretanto, os The Who, A Quick One While He's Away, um tema que foi introduzido pelo Rolling Stone Keith Richards e uma atuação que abafou por completo quase todas as outras. Tal foi a intensidade dos The Who, que atuaram durante 7 minutos com o tema A Quick One While He's Away. O Rock and Roll Circus foi então filmado em 1968, ou 11 de dezembro de 1968, e contou com inúmeras atuações. Infelizmente, este especial de televisão ficou longe do grande público durante muitos anos. Várias razões contribuíram para isso. Uma delas terá sido a atuação dos The Who, que ouvimos há instantes, que eclipsou por completo a própria atuação dos Rolling Stones. Eles que começaram a tocar após 15 horas de produção, como disse há pouco, e as filmagens aconteceu tudo durante um dia. Os Rolling Stones, quando subiram a palco, estavam já claramente cansados, mas mesmo assim deram uma ótima atuação. Outra razão que terá prejudicado o lançamento de Rock and Roll Circus tem a ver com um elemento dos Rolling Stones, neste caso Brian Jones, ele que viria a morrer pouco tempo depois da gravação deste especial de televisão. É, aliás, a última presença pública de Brian Jones com os Rolling Stones, ele que morreu durante a montagem deste filme, que só iria conhecer uma primeira edição em 1996, duas décadas depois da gravação de Rock and Roll Circus. Vamos continuar com mais um par de atuações nesta Floresta Encantada. Depois dos The Who, seguimos com Taj Mahal, músico norte-americano ligado ao blues. O nome verdadeiro dele é Henry St. Clair Fredericks, responde como Taj Mahal. Teve enorme sucesso durante os anos 60, desde meados dos anos 60, e os Rolling Stones convidaram-no para atuar então no Rock and Roll Circus, e é com ele que seguimos com Taj Mahal, Ain't That a Lot of Love, para ouvir agora na Floresta Encantada. No! And now we'd like to welcome our next guest, the beautiful Miss Marianne Faithfull. He walks along, singing his fairy song, picking up magic that grows at his feet. She says her say in her peculiar way, dreaming good fortune on everyone's street. Say hey, have you heard? Blue whiskey's the rage. I'll send you a jug in the morning. It is absurd to live in a cage. You know there's got to be something better. As they go by, don't look with eagle's eyes. Smile on your jailers until they grow weak. Nothing can compare to something that's almost there. The cherry plum madness that all of us seek. Say hey, have you heard? Blue whiskey's the rage. I send you a jug in the morning. Primeiro na Floresta Encantada estivemos com Taj Mahal, que trouxe ao Rock and Roll Circus dos Rolling Stones a faixa Ain't That a Lot of Love. Entretanto, Charlie Watts, baterista de Rolling Stones, introduziu a atuação de Marianne Faithfull, a namorada de sempre de Rolling Stones, neste período dos anos 60, de finais dos anos 60. Marianne Faithfull a cantar com a sua ainda voz doce, o tema Something Better. Referir que o Rock and Roll Circus do Rolling Stones começa a ser filmado por volta das 2 da tarde, do dia 11 de dezembro de 1968, mas devido às várias atuações e também a todo o equipamento técnico, tudo aquilo que era preciso fazer em termos técnicos, a atuação só terminou por volta das 5 da manhã, as filmagens só acabaram por volta das 5 da manhã do dia 12 de dezembro. Por isso mesmo foram muitas horas, o que conduziu a banda principal, neste caso os Rolling Stones, a um cansaço também ao consumo de drogas, e isso nota-se depois na atuação, mas mais no filme do Rock and Roll Circus. Há algumas curiosidades, desde logo esta ser a última atuação de Brian Jones, ele que viria a morrer algum tempo depois da filmagem de Rock and Roll Circus. Também, como curiosidade, está a atuação de Jethro Tull, já que este concerto é a primeira filmagem de Jethro Tull em concerto e é a única vez em que aparece Tony Iommi dos Black Sabbath com o Jethro Tull, ele que durante duas semanas substituiu o guitarrista Mick Abrams. Essas duas semanas coincidiram com o espetáculo do Rock and Roll Circus e Tony Iommi dos Black Sabbath acabou por atuar com o Jethro Tull, se bem que julga-se que os temas de Tony Iommi, as partes de guitarra, já surgiram gravadas, porque ele não teve tempo para aprender as músicas que o Jethro Tull apresentaram neste espetáculo, incluindo a Song for Jeffrey, que já passou aqui na Floresta Encantada, e também o tema Fat Man. Vamos continuar com as atuações do Rock and Roll Circus dos Rolling Stones e depois de Marianne Faithfull é a vez de um supergrupo subir ao palco deste circo improvisado no estúdio da BBC. É a banda liderada por John Lennon, um supergrupo que conta com o baixo de Keith Richards, com a guitarra de Eric Clapton e com a bateria de Mitch Mitchell, ele que foi o baterista da Jimi Hendrix Experience. Juntos chamaram-se The Dirty Mac para esta ocasião especial. Tocaram duas músicas. Primeiro, Your Blues, um tema dos Beatles, e depois Hol Lora Yoko, com Yoko Ono, também aqui a ajudar à festa dos Dirty Mac. Supergrupo, então, que junta John Lennon dos Beatles, Eric Clapton dos Cream, Keith Richards no baixo dos Rolling Stones e a bateria de Mitch Mitchell, ele que fez parte, então, da Jimi Hendrix Experience, para ouvir agora na Floresta Encantada. Winston, oh. Welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as I want. It's not been my fault, Michael. Do you remember that old place off Broadway? Oh, those are the days I want to hold your man. Remember that. John, I want to talk to you about your new group, the Dirty Mac, sure, which you got together for tonight's show. Well, comprised of yourself. And myself, that's Winston Legthigh, you know. And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? Yeah, experienced? Really. Oh, very, very. You've read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream, Cream. Michael, the Fantastic. Late great. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. On Thank you, John. Of the British public. You're a blues, John. Same You're a blues, you, John. Your blues, John. Suicide. Dois temas retirados do Rock and Roll Circus dos Rolling Stones e com o supergrupo John Lennon, Keith Richards, também Eric Clapton e Mitch Mitchell e também Yoko Ono a participar neste Hall Lara Yoko e antes Your Blues de Beatles e com uma introdução dos próprios Mick Jagger e John Lennon numa pequena e hilariante conversa a introduzir então a atuação de John Lennon. E o próprio John Lennon iria introduzir a banda seguinte, a banda que fecha o Rock and Roll Circus, precisamente os Rolling Stones, eles que tocaram várias músicas e que estavam aqui para celebrar o registro Beggar's Banquet, mas a celebração não correu assim como o esperado. Para já foram muitas as horas à espera para os Rolling Stones atuarem e depois o filme que iria ser mostrado na televisão britânica, na BBC, acabou por ficar na sala de montagem, até porque, entretanto, Brian Jones morria e o percurso dos Rolling Stones também mudava por completo. Só em 1996 é que o filme de Rock and Roll Circus conhece o primeiro visionamento público. Depois, nos anos seguintes, começam a sair as edições, tanto em DVD como em CD, e a última reedição de Rock and Roll Circus foi no ano passado, em 2018. Vamos então para a atuação do Rolling Stones, sem paragens até ao final da Floresta Encantada, primeiro com a introdução de John Lennon, a colar logo imediatamente com Jumping Jack Flash, depois há Parachute Woman, também No Expectations, You Can't Always Get What You Want, depois um momento central, Sympathy for the Devil, e a fechar, Salt of the Earth. São os Rolling Stones, e aqui pela última vez com a participação de Brian Jones, ele que já estava muito alterado nesta altura. Sabemos isto devido às entrevistas de outros intervenientes no Rock and Roll Circus, em especial Ian Anderson, que refere mesmo que Brian Jones não estava muito bem a perceber o que é que se estava a passar, e por isso mesmo também este é um momento histórico, não será o melhor, mas é um momento histórico, por isso mesmo, no percurso de Rolling Stones. Vamos então encerrar o Rock and Roll Circus com os Rolling Stones a atuar então no estúdio da BBC para o Rock and Roll Circus a 11 de dezembro de 1968. And now... you. Thank you very much. That's so kind. reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find and you're what you need. Ah, yeah, yeah. So I went to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with your friend Jimmy. Yeah. There's nothing left for us to say, really, but to sing you one last good nightly song and to wish you all good night. Let's drink to the hard-working people. Let's think of the lowly of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a thought for his back-breaking work. Spare a thought for his wife and his children, who burn the fires and who still till the earth. This faceless crowd, a swirling mass of gray, blue, black and white, they don't look real to me. In fact, we all look so strange. Yeah. Raise your glass to the hard-working people. Let's drink to the uncounted heads. Gamblers instead. Spare a thought for the stay-at-home voter, whose empty eyes gaze at strange beauty shows, at the rates of gray suited grafters, a choice of cancer or polio. Thank you.